roda e gira, a bola roda, gira e corre, a bola pula, a bola pula e cai, a bola pula, cai, se esconde, a bola voa, a bola cai pra trás, a bola se desfaz, a bola cresce, se despede, vai embora, a bola vai pra escola, a bola se esfola e dança mais, a bola vem e vai, a bola grita gol, a bola pira, a bola solta pipa, a bola diz que fica e corre, a bola pia, a bola lava a pia, a bola lava a pia e mia, a bola voa, a bola é craca à toa, a bola fica à toa, a bola pinta.